As folhas de papel caíram da minha mão e zigue-zaguearam até o chão. Agora você consegue entender o que eu quis dizer sobre aquelas coisas de espremer que deixam as mãos e os braços mais fortes? No começo, você só consegue apertar os dois cabos uma ou duas vezes. Mas se continuar fazendo, os músculos ficam mais fortes. É o que está acontecendo com você, Mike. Tenho certeza. Cada vez que você escreve o obituário de uma pessoa viva, o poder fica mais forte, seu alcance fica maior. A ideia foi sua, sussurrei. Sua merda de ideia. Mas ela não ia aceitar isso. Eu não falei para você escrever o obituário de Jeroma. Isso foi ideia sua. Foi um impulso, protestei. Uma brincadeira, caramba. Eu não sabia o que ia acontecer. Só que talvez isso não fosse verdade. Eu lembrei meu primeiro orgasmo na banheira, auxiliado pela mão cheia de sabonete. Eu não sabia o que estava fazendo quando estiquei a mão e segurei aquela parte do corpo. Só que parte de mim, uma parte profunda e instintiva, sabia. Tem outro dito antigo, esse não de Ben Franklin. Quando o aluno está pronto, o professor vai aparecer. Às vezes, o professor está dentro de nós. Vanderly foi ideia sua, observei, assim como o Amos, o pervertido da meia-noite. E àquela altura, você sabia o que ia acontecer. Ela se sentou na beirada da mesa, que agora era dela, e olhou diretamente para mim, o que não podia ser fácil. Isso é verdade. Mas, Mike, eu não sabia que ia se espalhar. Nem eu. E é mesmo viciante. Eu estava sentada ao seu lado quando você fez, e foi como inspirar crack de outra pessoa. Eu posso parar, afirmei, torcendo, torcendo. Tem certeza? Tenho. Agora uma pergunta para você. Consegue manter a boca fechada sobre isso? Tipo, pro resto da vida? Ela fez a cortesia de pensar e assentiu. Vou ter que conseguir. Eu posso conseguir uma coisa boa aqui nos circos e não quero estragar tudo antes de tentar. Em outras palavras, era só por causa dela e o que mais eu podia esperar? Kate podia não estar chupando as balinhas de eucalipto de Jeroma. Eu podia ter me enganado enquanto a isso, mas estava sentada na cadeira de Jeroma, atrás da mesa de Jeroma. E tinha também aquele cabelo com jeito de que era para olhar, mas não para tocar. Como os porcos de Orville podiam ter dito: jeans bom, vestido novo melhor. E Penny? Kate não disse nada. Porque minha impressão sobre Penny, a impressão de todo mundo sobre Penny, na verdade, é que ela tem alguns parafusos soltos. Os olhos de Kate brilharam. Isso surpreende? Ela teve uma infância extremamente traumática, caso você não tenha percebido. Uma infância infernal. Entendo porque estou vivendo meu próprio inferno agora. Então me poupe da solidariedade de grupo de apoio. Só quero saber se ela vai ficar de bico fechado, tipo, para sempre. Vai? Houve uma pausa bem longa. Finalmente, Kate disse: Agora que ele está morto, talvez ela pare de ir às reuniões de apoio a sobreviventes de estupro. E se não parar? Acho que ela pode, em algum momento, contar para alguém que esteja particularmente mal, que conhece um cara que poderia ajudar uma pessoa a ter um encerramento. Não faria isso esse mês, e provavelmente não este ano, mas. Ela não terminou. Nós nos olhamos. Eu tinha certeza de que ela conseguia ler meus pensamentos nos meus olhos. Havia um jeito garantido e certeiro de fazer com que Penny mantivesse a boca fechada. Não, insistiu Kate. Nem pense nisso. E não só porque ela merece a vida que tem e as coisas boas que podem haver para ela no futuro e essa baboseira toda. Não seria só ela. Baseado na pesquisa de Kate, ela estava certa. Penny Langston também não era um nome supercomum, mas havia mais de 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos e algumas das Penny ou Penelope Langston por aí ganhariam numa loteria bem ruim se eu decidisse ligar o laptop ou o iPad e escrever um novo obituário. E tinha também o efeito da vizinhança, o poder que levou Vanderly além dos Vanderly. E se decidisse levar Petula Langston, Patsy Langford, Penny Langley? E tinha minha situação. Talvez demorasse só mais um obituário para Michael Anderson se render completamente à energia de alta voltagem. Só de pensar me dava vontade de fazer, porque afastaria, mesmo que temporariamente, essa sensação de horror e consternação. Eu me imaginei escrevendo um obituário de John Smith ou Jill Jones para me alegrar, e minhas bolas encolheram ainda mais com a ideia do massacre em massa que poderia vir disso. O que você vai fazer? Perguntou Kate. Vou pensar em alguma coisa. Eu pensei. Naquela noite, abri um atlas rodoviário Rand McNally na parte do grande mapa dos Estados Unidos. Fechei os olhos e baixei o dedo. E é por isso que eu agora moro em Laramie, Wyoming, onde sou pintor de casas. Primariamente, pintor de casas. Na verdade, tenho vários empregos, como muitas pessoas nas pequenas cidades do centro do país, que eu costumava chamar com o desprezo casual dos nova-iorquinos de terras no meio do caminho. Também trabalho por meio período em uma empresa de paisagismo, cortando grama, varrendo folhas e plantando arbustos. No inverno, tiro neve de entradas de garagem e trabalho no resort de esqui Snowy Range, cuidando das pistas. Não sou rico, mas consigo levar. Um pouco melhor do que em Nova York, na verdade. Pode debochar quanto quiser das terras no meio do caminho, mas é bem mais barato viver aqui, e dias inteiros se passam sem ninguém me mostrar o dedo do meio. Meus pais não entendem porque joguei tudo para o alto, e meu pai nem tenta esconder a decepção. Ele às vezes fala sobre meu estilo de vida de Peter Pan, e diz que vou lamentar quando fizer 40 e começar a ter fios grisalhos. Minha mãe também vive intrigada, mas não reprova tanto. Ela nunca gostou do Neon Circus, achava que era um desperdício vulgar das minhas capacidades autorais. Devia estar certa nas duas coisas, mas atualmente só uso minhas capacidades autorais para fazer listas de compras. Quanto ao meu cabelo, vi os primeiros fios grisalhos antes mesmo de sair da cidade, e isso foi antes de eu fazer 30. Mas ainda escrevo em meus sonhos, e não são sonhos agradáveis. Em um deles, estou sentada em frente ao laptop, apesar de não ter mais laptop. Estou escrevendo um obituário e não consigo parar. E nesse sonho, eu nem quero, porque aquela sensação de poder nunca foi tão forte. Chego até notícia ruim. Ontem à noite, todo mundo que se chama John no mundo morreu. E aí eu acordo, às vezes no chão, às vezes enrolado no cobertor e gritando. É impressionante eu não ter acordado os vizinhos. Nunca deixei meu coração em São Francisco, mas deixei meu laptop no querido Brooklyn. Só que não consegui abrir mão do iPad. Isso sim é um vício. Não uso para enviar e-mails. Quando quero entrar em contato com alguém às pressas, eu ligo. Se não for urgente, uso aquela instituição antiquada conhecida como Correios. Você ficaria surpreso com a facilidade de voltar ao hábito de escrever cartas e cartões postais. Mas eu gosto do iPad. Tem muitos jogos lá, e os sons de vento que me ajudam a dormir à noite, e o alarme que me desperta de manhã. Tem um monte de músicas guardadas, alguns audiolivros, muitos filmes. Quando nada serve para entreter, eu navego na internet. Há infinitas possibilidades para ocupar o tempo lá, como você deve saber. E em Laramie, o tempo pode passar lentamente quando não estou trabalhando, principalmente no inverno. Às vezes, visito o site do Neon Circus só pelas boas lembranças. Kate está fazendo um bom trabalho como editora, bem melhor do que Jeroma, que não era muito visionária, e o site fica em torno do número 5 da lista dos mais visitados. Às vezes, fica um ou dois pontos acima do Drudge Report. Na maior parte do tempo, fica logo abaixo. Tem muitos anúncios, o que quer dizer que estão indo bem nesse aspecto. A sucessora de Jeroma ainda escreve as entrevistas do Enchendo a Cara com Kate. Frank Jessup ainda cobre os esportes. O artigo não exatamente debochado sobre querer ver uma liga de futebol americano com esteroides ganhou a atenção nacional e conquistou um trabalho na ESPN, com Moicano e tudo. Georgina Bukowski escreveu uns 6 obituários sem graça para o Falando Mal dos Mortos, antes de Kate acabar com a coluna e substituí-la por Apostas Fúnebres, na qual leitores ganham prêmios por fazerem previsões de que pessoas famosas vão morrer nos próximos 12 meses. Penny Langston é a mestra de cerimônias, e cada semana uma nova foto sorridente dela aparece no alto de um esqueleto dançante. É a sessão mais popular dos circos. E cada semana, a sessão dos comentários ocupa várias páginas. As pessoas gostam de ler sobre a morte e gostam de escrever sobre ela. Eu sei bem disso. Certo, é esta a história. Não espero que você acredite e nem precisa. Vivemos em um país livre, afinal. Fiz o melhor possível para contar direitinho mesmo assim. Da forma como aprendi a contar uma história nas aulas de jornalismo, sem enrolação, sem ser piegas e sem ser pomposo. Tentei ser claro, escrever de forma simples e direta. O começo leva ao meio. O meio leva ao final. Tradicional, percebe? Patinhos enfileirados. E, se você achar o final meio sem graça, talvez queira lembrar a visão do professor Higgins sobre isso. Ele dizia que no jornalismo é sempre o final por enquanto, e na vida real, o único ponto final é a página de um obituário. Para Stewart Onan. Eis uma historinha boa demais para não ser contada, e a conto em aparições públicas há anos. Minha esposa faz quase todas as compras para nós. Ela diz que jamais haveria legumes e verduras lá em casa se não fosse assim. Mas, às vezes, me manda fazer umas compras de emergência. Eu estava no supermercado local uma tarde, com a missão de encontrar pilhas e uma frigideira antiaderente. Enquanto seguia pelo corredor de utilidades domésticas, já tendo parado para pegar outros itens de necessidade básica, pães de canela e batatas fritas, uma mulher surgiu na extremidade, usando um daqueles carrinhos motorizados. Ela era um arquétipo da ave migratória da Flórida, com uns 80 anos, permanente perfeito e tão bronzeada quanto um sapato de couro. Ela me encarou, desviou o olhar e olhou novamente. Eu conheço você, disse ela. Você é Stephen King. Você escreve aquelas histórias de terror. Tudo bem, tem gente que gosta, mas não eu. Eu gosto de histórias animadoras, como aquela Rita Hayworth e A Redenção de Shawshank. Eu também escrevi essa. Não escreveu, não, disse ela e seguiu o caminho. Não escreveu, não, disse ela e seguiu o caminho. A questão é, você escreve umas histórias de terror e fica que nem a garota que mora no trailer nos limites da cidade. Ganha uma reputação. Por mim, tudo bem. As contas estão pagas e eu continuo me divertindo. Pode me chamar de qualquer coisa, como se diz por aí, desde que não me chame tarde para jantar. Mas o termo gênero carrega bem pouco interesse para mim. Sim, eu gosto de histórias de terror. Também amo histórias de mistério, contos de suspense, histórias do mar, romances literários e poesia, só para mencionar alguns. Também gosto de ler e escrever histórias que me parecem engraçadas. E isso não devia surpreender ninguém, porque o humor e o horror são gêmeos siameses. Não muito tempo atrás, eu ouvi um cara falando sobre uma corrida armamentista de fogos de artifício em um lago do Maine, e essa história me veio à cabeça. E não pense nela como local, tá? Esse é outro gênero que não tem utilidade para mim.